Porque é só com amor e a caridade que a gente vence essas energias negativas. Então é isso, principalmente isso que eu ensino para todos os médiuns por quem eu trabalho e todas as casas que eu costumo andar. Que a gente nunca deve se vingar de ninguém e procurar sempre ajudar as outras pessoas sem esperar nada em troca. Eu vou cantar um ponto para você que é da linha que eu estou trabalhando agora, porque é uma linha que eu venho um pouco com a energia um pouco melhor, mais tranquila, que eu posso falar com você, tá certo? Sim. É um ponto que eu canto na linha de Oxóssi, tá certo? Certo. Salve, Deus. Salve. Salve quem tem fé. Salve. Quem pode mais do que Deus? Mais do que Deus, ninguém. Mais do que Deus, ninguém será. Meu saiote é de pena, meu capacete é azul. Meu saiote é de pena, meu capacete é azul. Quem diz em linha é Nego Gesso, na linha de Caramuru. Quem diz em linha é Nego Gesso, na linha de Caramuru. Oxóssi, meu pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Qual que é o nome do senhor? Meu nome, me conhecem por muito nome em várias casas, mas meu nome é Nego Gerson Feiticeiro. Nego Gerson Feiticeiro. O que é ser um feiticeiro? Hoje em dia vocês têm uma ideia nesse plano que feiticeiro é quem faz magia negra, quem faz coisa ruim. Mas antigamente, no meu tempo, feiticeiro fazia muito mais que isso. Fazia muita coisa. Eu sou feiticeiro porque eu aprendi a me defender, a defender o meu povo com o uso da magia, com o uso do povo espiritual, o uso de muitas ervas e muitas coisas. Então eu sou feiticeiro porque eu sei fazer muita magia, muitas coisas diferentes. Tá entendendo, moço? Sim, claro que sim. Quando se diz eu sei fazer magia leva tempo para se saber? Sim, tem que ter muito tempo. Na verdade, esse desenvolvimento espiritual que vocês têm nesse plano hoje em dia, no meu tempo, a gente levava cerca de 10 a 20 anos para a gente aprender de verdade a fazer uma magia. A você saber, a você dizer de verdade que você era um feiticeiro. Hoje em dia as coisas são mais rápidas, as pessoas entram no... nas casas espirituais, daqui a pouco já está saindo fazendo, sabendo fazer tudo. Se diz logo que é pai de santo, feiticeiro. Feito nas coxas, né? Porque de verdade mesmo não sabe fazer nada. Quando alguém olhar a roupagem do senhor e não entender e associar a cigano, como o senhor responde a uma colocação, uma associação como essa? Essa roupagem que o meu médium está utilizando, isso foi uma coisa dele, que foi passada para ele. Não quer dizer que eu use essa roupagem de verdade, não, moço. Certo. Isso foi um fundamento dele que a gente criou para a gente poder trabalhar junto. A minha roupagem de verdade, eu geralmente uso, nem gosto de usar camisas. Eu gosto de usar uma calça que fica bem no meio das pernas, você sabe como é? Você tem a imagem ali do lado. Isso. Claro. A minha roupa é essa. Quem sonhar comigo sempre usando essa roupa é porque geralmente sou eu ali mesmo. Nós estamos aqui no terreiro de Umbanda. O senhor se manifesta na Umbanda através de qual linhagem? Hoje eu já trabalho em muitas linhas, já consegui essa força de conseguir trabalhar em várias linhas, mas antes eu trabalhava só na linha de Exu. Por quê, moço? Eu vou lhe contar uma história. Quando eu era pequeno, lá no meu tempo, quando eu era criança, eu fui escravo e eu vi muitos parentes meus serem mortos no tronco por conta dos senhores. Eu vi avô meu ser cego e ser chicoteado. Isso me deu muita raiva, isso me deixou muito chateado e por isso que eu fugi de onde eu estava e fui me esconder no meio da mata. É nessa mata que eu fui encontrar um senhor. Hoje eu não posso dizer o nome dele porque muitas pessoas vão conhecer, mas foi ele que me ensinou toda essa arte. Eu lembro muito bem das palavras dele. Ele me disse: eu vou lhe ensinar porque você vai precisar ter muita força para defender o seu povo. E foi com esse ensinamento que ele me deu, com essa força, é que eu pude defender muitas pessoas, muitos parentes meus. Você está me entendendo? Sim, senhor. Então, eu fiz muita maldade naquela época, eu não nego. Eu fiz realmente, eu matei gente para defender o meu povo. Hoje eu sei que isso foi errado, porque não se deve matar ninguém, não se deve mexer com a vida de ninguém. Hoje eu já aprendi isso, mas naquela época eu só fazia mesmo para defender o meu povo. E é por isso que quando eu desencarnei, eu virei Exu e fui trabalhar nas ruas para tentar me redimir. Hoje, como eu já estou muito além, eu já fiz muito trabalho, já fiz muita caridade para muitas pessoas, eu já comecei a trabalhar em várias linhas diferentes. Então hoje eu já trabalho na linha do mar, com o Iemanjá. Eu trabalho na linha das matas com o Oxóssi, trabalho com o Mulu, trabalho com o Xangô, trabalho com o Ogum, trabalho com o Oxum. Então eu fico, dependendo do trabalho que eu for fazer, eu puxo uma energia de um orixá diferente. Você está entendendo? Sim, senhor. Claro que sim. Negro Gerson é um espírito que manifesta em todos os médiuns com esse nome, ou é uma falange, como a falange do Zé Pilintra, como a falange do Caboclo Flecheiro, por exemplo? Eu acho engraçado quando essas pessoas dizem que tem uma falange de Zé Pilintras, né? É. Porque fica parecendo que são vários Zé Pilintras diferentes, mas sim, Zé Pilintra, na verdade, teve um que se chamou Zé Pilintra, né? Certo. Os outros trabalham em uma linha que ele mesmo trabalha, mas o nome deles é diferente. Certo. Eu me chamo Negro Gerson Feiticeiro, eu não tenho uma linha de trabalho que se chama Negro Gerson Feiticeiro. Eu, como espírito, independente da matéria que eu estiver ocupando, eu vou me chamar Negro Gerson Feiticeiro. É somente um que existe. Claro. A gente sabe que, por exemplo, Exu Giramundo é uma falange. Então, várias pessoas dentro daquela falange, quando se apresentam, apesar de ser consciências diferentes, todos vão se apresentar como Giramundo. O senhor está dizendo que isso não acontece com o Negro Gerson. Todos que se apresentam é o senhor. O que, na verdade, é que as pessoas pensam que são vários Exus diferentes que têm o mesmo nome. O que, na verdade, cada um tem seu nome, mas ele se representa em uma linha de trabalho. E como é com o senhor? Eu só trabalho, o meu nome sempre é Negro Gerson Feiticeiro. Sim, e todas as coroas que eu baixar, que eu estiver trabalhando, eu vou me chamar Negro Gerson Feiticeiro. Então não tem uma falange que as pessoas incorporam usando seu nome? Não, não existe essa falange. Tá certo. Então isso significa que quando eu fiz um trabalho em Teresina com o Nego Gerson, foi com o senhor que eu falei. Eu estava presente, mas você sabe que aquele médium, na verdade, ele não incorpora totalmente, né, moço? Uhum. Mas eu estava presente auxiliando. É, não, eu não sei muito assim da incorporação dele, né? Eu digo aham, uhum, porque eu entendo a sua afirmação, né? Claro que sim. E então assim, sempre que eu falar com o Negro Gerson, qualquer pessoa vai ser o senhor, porque não tem falante. Vai ser comigo, mas você tem que prestar atenção também na mediunidade da pessoa, né? Sim, sim, sim. Na força que a pessoa tiver. Porque às vezes aquela criatura está dizendo que está incorporada, mas na verdade não tem ninguém ali. Ela diz que está trabalhando comigo ou com a Maria Padilha ou com outro Exu, mas na verdade não tem um espírito ali, né? Ele está querendo aproveitar da situação para ganhar alguma coisa. Esse é o grande problema, o grande mal desse plano. As pessoas, os médiuns dessa terra, querem usar muito os espíritos, principalmente os Exus mais conhecidos. Eles querem usar para ganhar alguma coisa em cima, ganhar dinheiro, não sei, ganhar fama. Mas eles se aproveitam desses Exus conhecidos para ganhar alguma coisa. Isso é que é o grande erro desse plano, é que precisa ser mudado. Claro que sim. Qual que é a diferença agora, tratando do estudo de mediunidade, do trabalho que o senhor realizou comigo através daquele outro médium e do trabalho que o senhor está realizando comigo agora? O senhor disse que o outro estava irradiado. Como é que está esse? Esse aparelho que eu uso, ele também não incorpora totalmente, não. Mas a diferença é que esse médium já está trabalhando comigo há um tempo e a gente tem uma sintonia maior. Então, o que a gente chama de médium semiconsciente. Claro. Quando terminar este trabalho, algumas coisas ele pode lembrar, outras a gente leva, algumas informações a gente leva, para ele não ficar lembrando de tudo. E isso não atrapalhar o desenvolvimento dele. Você está me compreendendo? Sim. Aquele rapaz que você trabalhou, ele é um médium consciente. Então ele trabalha de uma forma que ele vai mostrar a informação, mas a gente não vai estar diretamente ligado com a energia dele. A gente vai estar sempre sussurrando informações. Então no caso dele, se você perguntar depois, ele pode até querer dizer que não lembra por conta de vaidade, querer dizer que é um médium inconsciente ou algo do tipo, né? Mas, na verdade, ele vai lembrar de várias situações. E o que importa no final é que o senhor passou a sua mensagem no diálogo. O que importa é que o trabalho seja feito da maneira correta, né? Sim. Sem aproveitar de coisa nenhuma do plano de vocês, sem ficar fazendo mal e sem ficar pedindo nada em troca. Qual foi a maior lição que o senhor aprendeu na última encarnação? O que eu mais aprendi foi que a gente não deve mexer com a vida do outro. Uhum. Porque isso só gera mais dívidas para a gente. O que eu aprendi foi a carga de dívida que eu ganhei por mexer e acabar, de certa forma, brincando com a vida de outras pessoas. Porque em um determinado momento, eu não precisava ter feito certas magias, certos feitiços, mas eu fiz porque eu já me sentia forte. E depois, quando eu desencarnei, foi que eu percebi o grande erro que eu tinha cometido. E é por isso que eu venho nesse plano hoje, para tentar me redimir dessas situações. Tentar desfazer tudo o que foi feito por médiums desequilibrados, que só querem fazer o mal a outras pessoas. Então hoje eu venho nesse plano para desfazer magias, para ajudar pessoas para unir casais que precisam ser unidos. Ainda tem muitos médiuns nesse plano que gostam de usar do meu nome para dizer que estão fazendo magias, né? É. Então eles chegam e dizem, traga uma galinha preta, um pombo, alguma coisa. Traga um sapo que eu vou fazer aqui uma macumba para essa criatura e ele vai morrer ou ele vai adoecer. Mas na verdade, aquilo está na cabeça do médium, viu, moço? Uhum. Não é desejo meu fazer aquilo. Aquilo está na cabeça do médium. A gente, como Exu, trabalha nesse plano seguindo a consciência do médium. Se ele tiver força suficiente, ele vai saber pedir para a gente fazer certas coisas e a gente faz. A gente só percebe que está errado ou certo depois. Claro. Esse que é o grande erro da humanidade hoje, né? Sim, senhor. Qual é o maior mal do ser humano? A maior chaga da humanidade? Hoje, o que eu percebi, que o maior defeito do ser humano é o egoísmo e querer se envaidecer sempre de tudo. Quanto mais eu venho nesse plano, mais eu percebo que as pessoas gostam de se envaidecer de tudo que é bom, né? Se é ligado à espiritualidade, a Umbanda de força maior, eles querem se envaidecer pelos caboclos que eles recebem, pelas informações que eles dão, pelas magias que eles fazem, o que na verdade não precisa ser assim. A gente vem nesse plano com um único propósito, né? Que é fazer a caridade ao outro, ajudar ao terceiro sem precisar pedir nada em troca, né? Então o que eu acho que é mais pesado nesse plano é a falta de humildade que as pessoas têm, né? A falta de caridade que eles têm com o outro. É muito difícil a gente ver uma pessoa que faça uma caridade de verdade, de coração, sem querer nada em troca. Claro que sim. O senhor é um espírito que no seu nome carrega a palavra feiticeiro. Qual que é o fim, depois de desencarnar, dessas pessoas que trabalham com o espírito com o propósito de enriquecer, nem que seja pegando pedidos para fazer maldade e derrubar os outros? Isso acaba eles acarretando mais dívida para eles, né, moço? Cria karma, você está dizendo. Exatamente. Uhum. Se tudo aquilo que você faz de errado nesse plano, sim, seja matar, seja roubar, seja mentir, seja enganar outra pessoa, isso acarreta dívidas para vocês. E ainda mais quando você usa um espírito para fazer maldade, né? Porque nesse caso você não está pegando dívida só para você. O espírito utilizando, que você está usando, também está acarretando uma certa dívida. Então isso acaba sendo cobrado lá na frente. Quando você desencarnar, aquele espírito que você pediu para fazer uma maldade, para matar alguém ou adoecer alguém, ele vai lhe cobrar o que você fez. E é isso que você precisa evitar, porque a cobrança depois é maior. Você vai para um vale escuro, você vai passar muita fome, você vai ver gente muito esquisita, muito feia. Deformar. Porque os vales, você sabe como é, né? Sim. Porque os vales são assim, são tenebrosos. Você come lama. E para você ser resgatado de lá, é muito difícil. Você precisa de uma oração e uma fé muito forte. Então, quanto mais você fizer essas maldades, mais tempo você vai passar nesse lugar, né? Claro. E mais difícil vai ser para você ser resgatado. Sim, senhor. Quando a pessoa faz a maldade, ou, vamos colocar duas opções, ela faz a maldade, chega no final da vida, ela diz, basta me arrepender, estarei salva. Ou aquela pessoa que diz assim... Se fosse fácil assim, né? Não é fácil. Basta eu me arrepender de tudo que eu fiz, que eu serei salvo. Você teria tanta gente salva nesse mundo, né? Mas não é bem assim que funciona. Uma vez que você decide, você escolhe fazer aquilo, na mesma hora você já está arrecadando aquela dívida, né? Não importa se depois você se redimir, você pedir perdão, mas aquela dívida você vai ter que pagar em algum momento. Seja nessa vida, seja na próxima, seja no plano espiritual, mas você vai precisar para pagar aquela dívida. Claro que sim. O que faria o senhor se afastar de um médium e não incorporar mais nele? Eu já fiz isso em alguns médiums. Eu já me afastei. Mas é por conta da própria índole do médium, da criatura, né? Porque quando a gente vem de lá, do plano espiritual, para encarnar nessa terra, a gente faz um acordo, né, com os espíritos. A gente diz, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou ser bonzinho, eu vou fazer a caridade, eu vou trabalhar ajudando os espíritos, eu vou nascer nessa família. E aí quando o espírito vem, aí faz tudo ao contrário. Aí faz maldade, aí mata, aí rouba, aí bate na mãe. Isso, eu acabo me afastando. Eu vou lhe contar uma coisa que vai ser engraçada. Esse médium que eu estou trabalhando, na verdade, eu não tenho ligação nenhuma com ele, não. Eu não firmei acordo nenhum de trabalhar com ele. Na verdade, eu firmei acordo de trabalhar com o genitor dele. Mas o genitor dele é desmiolado. Não quer saber de nada. Acha feio, acha que é tudo brincadeira ou que faz tudo maldade. Ele tem uma visão muito errada de como é a espiritualidade. E ele nunca acreditou e nunca quis ir atrás de nada. E sempre que eu procuro me aproximar, é quando mais ele faz besteira e faz coisa errada. E isso acabou me afastando. E esse médium, como procurou a casa e começou a trabalhar com outros espíritos, eu vi que eu poderia tentar ajudar outra criatura através dele. Você está me compreendendo? Sim. Então é assim que a gente procura trabalhar com o médium. Quanto mais o médium faz coisa errada aqui nesse plano, mais a gente se afasta desse médium para evitar que nós mesmos tenhamos mais carga para pagar em outras encarnações e com outros médiums. Sim, senhor. Acredita-se que a influência da magia tem como parte integrante a força do verbo, né? Porque o som ultrapassa muitas barreiras, não é? O senhor pode falar para a gente o poder de um ponto cantado? O ponto cantado a gente usa muito para afirmar a coroa do nosso médium, para assentar nossa energia com a energia dele. E quanto mais você canta e e bota força naquele ponto cantado, mas você firma aquela energia entre o médium e você. Então, quando a gente está fazendo um trabalho, seja de desmanche ou seja de união de casais, se a gente cantar o ponto da entidade que está recebendo aquele trabalho, ela se aproxima, a gente consegue chamar ela de uma forma mais rápida, ela se aproxima daquele médium e ajuda a confirmar aquele trabalho. Se a gente não fizer isso, acaba que aquele trabalho pode nem ser recebido ou pode demorar demais para ele reconhecer. Você está entendendo? Sim, senhor. Vamos fazer um experimento aqui agora, com a sua licença. Pedir ao senhor de verificar como estão as energias agora, tanto do aparelho quanto da sala. Pedir depois ao senhor de cantar o ponto do senhor. E aí aqui o pessoal que está aqui vai acompanhar. E quando terminar de cantar esse ponto, pedir ao senhor de fazer uma análise do antes e do depois. Eu vou ser bem sincero com você, moço. Senhor. Eu entendi o que você está falando. Você está querendo falar da limpeza desse ambiente, não é isso? Não, mas assim, qualquer diferença que haja, se existe qualquer diferença, a gente quer no fundo é ouvir o vosso ponto cantado e já aproveitar e fazer um estudo em cima disso. Certo. O meu ponto eu canto para você. Na verdade, esse ambiente não precisa ser limpo com tanta frequência, porque é uma casa espiritual que está em constante trabalho, né? Sim. Então tem espíritos que sempre rondam por aqui. Como já foi dito anteriormente, eu já estava aqui nesse ambiente antes de você chegar. Sim. Então, antes de começar a sessão, a gente já estava trabalhando na limpeza desse ambiente. Bom. Eu juntamente com outros espíritos, certo? Certo. Eu vou cantar um ponto para você que é da linha que eu estou trabalhando agora, porque é uma linha que eu venho um pouco, uma energia um pouco melhor, mais tranquila, que eu posso falar com você, tá certo? Sim. É um ponto que eu canto na linha de Oxóssi, tá certo? Certo. Salve, Deus. Salve. Salve quem tem fé. Salve. Quem pode mais do que Deus? Mais do que Deus, ninguém mais do que Deus, ninguém será. Meu saiote é de pena. Seu meu capacete é azul. Seu saiote é de pena. Seu capacete é azul. Quem diz em linha é nego gesso na linha de Caramuru. Quem diz em linha é nego gesso na linha de Caramuru. Saravá Oxóssi. Oxóssi é, meu pai. Graças a Deus. Como o senhor vê, somando a sua força de realização do feitiço, da magia, essa entrega dos médiuns ajuda muito? É de grande importância, moço. A gente não consegue fazer um trabalho sozinho. É por isso que a gente vem incorporar nos médiuns, né? Usar da energia deles, da mediunidade deles, para a gente fazer um trabalho. Se eu quisesse vir fazer sozinho, mexer nesse plano, seria muito mais difícil para mim. Porque eu já estou em outro plano. Então, para eu conseguir acessar as energias desse plano, eu preciso do uso da energia de algum médium, você está entendendo, né? Sim. Então, quanto mais aquele médium é equilibrado, quanto mais ele reza e se limpa das suas energias, mais a gente consegue unir a nossa energia com a dele e fazer um trabalho da maneira correta. Claro que sim. O fato de uma pessoa guardar mágoa e não perdoar pode ser porta aberta para feitiço e magia negra? De certa forma, A magia negra, moço, não existe portas nem barreiras para serem quebradas. Mesmo que a pessoa esteja sempre com as orações constantes, se uma pessoa que tem força de verdade, um médium que tem força de verdade, em algum momento ele decidir fazer uma magia negra, pode funcionar. Mas quanto mais você reza, mais você se limpa, mais você se protege com o seu povo. Certo? Então, quando a magia negra é feita, se você tiver com as suas orações sempre fortes, sempre no caminho certo, você consegue bloquear aquela energia com a ajuda do seu povo e evitar que aquela magia fique forte. Você está entendendo, né? Sim, claro que sim. Qual que é o verdadeiro valor do estudo da magia para quem é médium na Umbanda? O estudo da magia, hoje, a gente faz da maneira correta que era para ter sido feito anteriormente. Que o certo é você ajudar as pessoas. Então, nessa casa que eu estou trabalhando atualmente, eu faço esse trabalho de magia com curas, com desmanches, com união de casais, para ajudar na prosperidade, para atrair mais oportunidades para a pessoa. Nunca para atrapalhar a vida de ninguém. Porque quem atrapalha, como a gente já havia falado, quem sempre atrapalha a vida do outro acarreta uma dívida, né? Sim. Mas se a gente usar da força da magia e da feitiçaria para ajudar as outras pessoas, isso você não está arrecadando dívida, não. Você está ajudando a quitar a dívida que você já tinha. Certo. Como é que funciona esse negócio de karma? Tem como escapar? O karma é uma... é como vocês chamam aqui na Terra algo relacionado a destino, não é? Sim. É algo que foi traçado pelo plano espiritual para você. Então, obrigatoriamente, em algum momento da sua vida, você vai ter que passar por aquela situação. Mas se você puder evitar as coisas piores que podem acontecer em decorrência disso, você vai trabalhando de acordo com o decorrer da sua vida, você trabalha para diminuir as influências no seu karma. Você está entendendo? Sim. Então, quanto mais você... o karma é uma coisa obrigatória que toda pessoa deve passar. É algo que foi firmado no plano espiritual para você passar. É uma provação sua. Mas quanto mais você puder evitar aquela situação e diminuir as influências para você não ficar pesado demais, você procure. Como que a gente faz isso? Com orações, com caridade, com ajudando ao próximo, com amor ao próximo, sem denegrir ninguém. Você está entendendo, né, moço? Sim, senhor. Se o dirigente espiritual dessa casa colocasse a decisão na sua mão, o que o senhor responderia nessa situação? Chegou um trabalho de magia para essa casa. A gente neutraliza, deixa ela continuar seu curso ou devolve triplicado? O trabalho dessa casa, a gente nunca devolveu trabalho para outras pessoas, porque a gente sabe que não adianta de nada você ficar devolvendo, aí a pessoa de lá faz de novo. Aí você devolve e vai continuar essa brincadeira o tempo todo, né? Sim. Não adianta de nada você fazer isso. Então, como eu já tenho o costume de trabalhar nessa casa, a gente sempre neutraliza os trabalhos para evitar que aquilo fique acumulado e pegue nos outros médios e acabe acontecendo alguma coisa na casa, certo? Certo. Nós que somos Exus e trabalhadores da Umbanda, a gente trabalha nessa casa na defesa das pessoas, tanto dos médiuns dessa casa quanto das pessoas que vêm procurar ajuda. Então, da maneira que foi repassado pelo chefe da casa, que é ele quem dita as regras que a gente segue aqui, a gente deve neutralizar os trabalhos e nunca mandar de volta nada, porque a gente não quer fazer mal a ninguém, é só ajudar, né? Como flui a magia na mão de um encarnado com a energia prevalecente masculina, e como funciona a magia na mão de um encarnado com a energia prevalecente feminina? A energia não é por conta da sexualidade da pessoa. Vai por conta da mediunidade que ela carrega, seja homem ou seja mulher. Não vai, a gente não diferencia se é homem ou se é mulher. Nessa coroa, por exemplo, eu estou começando a trabalhar agora. Mas na coroa da chefe da casa, eu já trabalho há muito mais tempo. Uhum. Não sei se eu devo dizer se é melhor ou pior, porque cada um tem a sua energia diferente, certo? Certo. A energia, essa mediunidade, a gente traz do plano espiritual. Como eu havia dito antes para você, a gente firma acordos. Então, quando a pessoa vai descer para encarnar de novo, nós firmamos um acordo com ela. E a gente diz se ela vai ser uma médium para trabalhar com outra, com a caridade, para incorporar, para ajudar outras pessoas ou não. Claro que sim. Então, a mediunidade vai da pessoa, não vai da sexualidade, não. Você está entendendo, né? Sim, claro que sim, estou entendendo. Eu gostaria de pedir ao senhor, se eu entendi direito, o senhor, além de incorporar nesse aparelho, incorpora no aparelho da dirigente dessa casa. É isso. Além de outros médiuns também. Então, vou pedir para o senhor refletir, se for da vontade dela também, que quando for passar a sua mensagem final, o senhor deixe esse aparelho e passe a mensagem final no aparelho dela. Se for da escolha dela e se o pai de coroa dela permitir, porque quem manda na coroa dela não sou eu, né? Claro que sim. Se o pai de coroa dela permitir essa situação... Vai ser um estudo muito favorável, né, para o nosso crescimento. Eu estou aqui, meu pai, eu estou disposta. Me dá só um pequeno. Ela está disposta, o senhor está disposto. Você está disposta, moça. Oh, então pai, vamos seu lá. Pai passava a minha coroa. Mas espera um pouco, vamos só passar uma mensagem aqui e daqui a pouco o senhor já faz isso. Pode ser? Certo. Vamos. Falta alguns minutos ainda. Eu quero perguntar ao senhor quais são as três coisas e os três. Os três cuidados que o senhor pede que todo médium jamais esqueça, sobretudo quando lida com energia. Eu sempre peço algumas coisas principais. Sim. A primeira é que você nunca fique olhando para outra pessoa pensando no mal que você pode fazer. Sim. Porque isso é uma coisa que eu trago desde a minha infância, quando eu fui encarnado, que eu comecei a aprender essa arte da feitiçaria, porque eu já olhava para os outros pensando na maldade que eu poderia fazer para me vingar. Então a vingança nunca é uma coisa boa que você deve fazer, né? Você sempre evita o máximo aqueles pensamentos negativos. Ao invés disso, quando você não gostar de uma pessoa, quando você sentir uma repulsa muito grande, você ficar com raiva, você se acalme, reze e vá falar com aquela pessoa, dê um abraço ou alguma coisa do tipo. Porque é só com amor e a caridade que a gente vence essas energias negativas. Então é isso, principalmente isso que eu ensino para todos os médiuns por quem eu trabalho e todas as casas que eu costumo andar. Que a gente nunca deve se vingar de ninguém e procurar sempre ajudar as outras pessoas sem esperar nada em troca. E para aqueles que já desenvolvem, já trabalham na casa, já incorporam, procurem sempre andar limpo e sempre fazer as coisas da maneira correta, não andando em cruzando suas energias com qualquer pessoa ou qualquer ambiente, porque isso atrapalha muito o trabalho da gente. Às vezes a gente vem nessa casa e espera encontrar aquela matéria limpa e pronta para trabalhar, e ao invés disso ela já vem carregada de energia na rua, de energia de bebida, de brigas. E a gente precisa fazer primeiro um trabalho para limpar aquele médium, descarregar as energias dele, para depois a gente começar a trabalhar de forma certa, fazendo a caridade. Então, para aqueles que já desenvolvem, que já frequentam casa, procurem andar sempre com a energia de vocês limpa, com as suas orações em dias. Tomar banho de descarrego, é muito importante você tomar um banho de descarrego sempre antes de ir para a sua casa, porque mesmo que você esteja evitando, a rua é um lugar que cruza muitas energias. Então mesmo que você evite, você vai acabar absorvendo a energia de alguém, né? Claro que sim. Então nessa matéria que o senhor está agora, eu vou pedir ao senhor uma coisa, uma mensagem final nessa matéria. Aí depois eu vou pedir à dirigente que ajude a gente a organizar aqui o cenário um pouco, para ou colocar um outro banquinho ali do lado do senhor, ou o senhor se levantar, sair de cena, né, com esse aparelho, sentar aqui, depois ela senta aí antes de recebê-lo, e a gente vê ela recebendo o senhor nesse aparelho. Mas o melhor mesmo seria a gente colocar os dois banquinhos lá, tudo bem? Ele vai ter que passar para minha coroa e encostar a testa na dele. É assim que faz? É a forma que a gente isso, faz. Então, ele vai ficar em pé. Então, tudo bem, daí a gente fica em pé. Só dá uma última mensagem nesse aparelho que o senhor está, por gentileza. A mensagem que eu dou para os filhos dessa terra é que procurem ser mais humildes. É uma coisa que a gente vem falando muito ultimamente, né, moça? Sim. É, meu pai. Vamos ser mais humildes e tentar ajudar as pessoas, ao seu próximo, sem precisar cobrar nada em troca. Porque a gente, não foi isso que Jesus pregou quando veio à Terra, não é? Oxalá, que é o grande rei, ele sempre quis fazer a caridade, ajudar o próximo e nunca pediu nada em troca. Então por que que vocês nesse plano precisam de alguma coisa em troca para ajudar as outras pessoas, né? Claro que sim. Então procurem ser mais humildes e mais caridosos e parar com essa história que vocês criaram de que toda a Umbanda boa, a Umbanda que presta, precisa ser cobrada. Isso não é verdade. Porque a Umbanda de verdade, a Umbanda de força maior, trabalha com a caridade ao próximo, sem nada em troca. Essa é a mensagem que eu dou, viu? Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. E obrigado pela oportunidade desse estudo que vamos realizar agora, viu? Pois não. Fiquem à vontade agora para o Senhor trocar de aparelhos. Mais uma vez, vamos lá. Mais uma vez, eu já fui. Ederson fica por trás da irmã. Era só isso. Graças a Deus. Por favor, sente-se. Chama os anjos, guarda dele, dá limpezinho. Obrigado, meu filho. Saravá, força, pai. Saravá, força, o poder que a natureza te deu. Graças a Deus, louvado seja. Qual que é o nome do espírito manifestado nessa matéria agora, por gentileza? Nego Jazz Feiticeiro. Como que funciona isso, sair de um aparelho mediúnico e entrar no outro? É muito difícil? É não. Você quer que eu passe para sua coroa? Só sabe quem vivencia, né? É, claro. Mas... Me dá essa guia que tá no teu pescoço. Essa guia é minha. Quem, meu pai? Então, salve Deus. Salve. Me dá uma limpeza daqui a pouco. Pode continuar. Qual que é a diferença agora, supostamente, é o terceiro aparelho mediúnico através do qual eu falo com o senhor? Fala pra mim a diferença dos três, daquele primeiro, desse e desse último agora. A diferença dos três é a energia, né? Certo. Esse aparelho, ele tá com pouco tempo que eu passo na coroa dele. Uhum. Ele ainda não fez o santo, ele ainda não é firmado, mas é um médium muito bom. E essa que eu tô, a diferença é porque nessa matéria aí, quando a gente sai meio cambaleando das pernas. E esse cavalo aqui, como já tá acostumado, tem os ossos duros. É, apesar da matéria ser pequenininha, ser baixinha, eu me apurou melhor nessa do que nessa aí, apesar de ser da minha altura. E... Mas como ela tem mais equilíbrio, dá César que é de César, dá Deus que é de Deus. Na matéria dela é melhor. Claro que sim. Agora, a nível de consciência, ele disse que o primeiro... passou a mensagem dele, mas estava mais radiado do que necessariamente em união energética. Que o segundo está um pouco mais, mas ainda não completamente, e conseguiu, obviamente, passar a mensagem dele. E como é que é no caso dessa médium? Está dirigindo. A mensagem é a mesma. Olha lá. Tanto faz ter semiconsciência, como consciência, como inconsciência. Sim. A mensagem ordenada é a mesma. De paz, de amor, de caridade, de não fazer mal ao seu próximo, de não... Você fez uma pergunta que a gente não costuma mandar de volta em dobro. A gente consegue destruir nas encruzilhadas, porque o mal por si se destrói. É. É a mesma conduta moral. Claro. Não tem diferença. Uhum. Você quer só a minha mensagem, que eu quero despertar o aparelho, que ela vai trabalhar agora ali, dando aula, né? Que ela dá o estudo mediúnico. Ah. E você parece que vai sair, né? Vou. Mas então fica mais 5 minutos. Mas só. Ela não vai se demorar, não. Fica mais 5 minutos, por gentileza. Pode ser? Pode. Ou se o senhor quiser voltar no outro aparelho? Não. Tá bom. Daí é estudo demais, né? Pra uma noite. É, se quiser aprender mais coisa, eu fico filmando. Além que ela vai falar ali de cor de vela, de oração, de... É. Não, eu agradeço o convite. Aqui a gente tá mais especializado aqui mesmo, é na palavra dos espíritos. Mas ali também os espíritos. É, vai estar, né? Seu amigo Gerson, qual que é para o senhor o maior perigo de se aventurar no campo da magia quando a gente é ingênuo? É pegar médiums afoito. Uhum. Um médium afoito que ele olha para as pessoas com um sentimento de vingança, querendo fazer o mal, é bem aí que mora o perigo. Claro que sim. Quando o senhor fala bem aí que mora o perigo, que tipo de perigo é esse? Perigo de eu pegar um médium desequilibrado, vingativo, e ele plantar algo para nós dois colher. Sendo que eu entrei nas correntes dele para ajudar ele, para fazer o bem, e ele vai me usar para o mal. O mal pega ele, pega eu, pega o mandante, pega quem tiver a mente doentia. O senhor não tem a mente doentia. Por que o senhor se permitiria envolver-se nisso? Porque todos os aparelhos, nós como Exu, como parte da esquerda, eu sou um Exu. Uhum. A gente obedece ao médium. O médium quer dizer meio, ponte. Uhum. E é por isso que a gente obedece. A gente tem uma punição no plano espiritual, mas a gente obedece aos médiums. Pode-se dizer que vocês fazem isso para ensinar ao médium a responsabilidade com a colheita daquilo que vai vir para ele como resultado da ação impensada? Também. Olha aí. É, mas a maioria das pessoas, moço, não entende dessa forma. Eles estão pagando preço pelas atitudes, estão continuando na mesmice. Você me perguntou que as pessoas fazem o mal e daqui a pouco elas dizem que Deus passou uma borracha, que elas estão salvas, né? Foi? Foi no outro aparelho, sim, senhor. Mas ninguém está livre de nada porque vai se pagar até o último cêntimo. Ixi. E se eu faço um ou um milhão, eu vou pagar do mesmo jeito. Tem essa história, Deus seria muito ruim conosco. Eu posso te ferir e ele me perdoa. E o que, que eu tenho de melhor que tu não tens? Ah. Se eu com ferro firo com ele, vou ser ferido também. Ferro? Claro. É uma maneira de dizer. Sim, sim, sim. Só para ter certeza que todos entenderam. Tá certo, então. Passa pra gente, por gentileza, a sua mensagem final. A minha mensagem... Nesse aparelho. Nesse aparelho que a humanidade... Trate os Exus como guardião de auxílio. Uhum. E não a entidade que está submissa ao médium para fazer maldade. Essa é a minha mensagem. Eu queria lhe dar um abraço fraterno, uhum, e lhe entregar esta guia que você vai levar consigo. Isso é um presente de Nego Gesso Feiticeiro pra você. Ah, sério? Tá certo? Uau! Graças a Deus, louvado seja. Muito obrigado, seu Nego Gesso. Então me dê um abraço aqui, olha. Graças a Deus, louvado seja. Satisfação conhecê-lo. Muito obrigado pelo presente, viu? É porque você, olha, é uma pessoa aqui séria. É, o senhor sente isso. Graças a Deus, muito obrigado. Louvado seja. Quando você estiver em perigo, chame, pegue nela aí. Aquelas vezes que você está com sua mente cheia de preocupações terrenas. Uhum. Cuidado com os horários fora de hora no meio da rua sozinho, tá, meu moço? Né? Claro que sim. Fica na força da lenda. Por que que é nessa guia, né? Como é que chama isso? Guia, o senhor tem aqui uma coroa firmada aqui. Tem algum tem motivo uma especial? Linha que eu trabalho como príncipe. Oh. Lá para onde você vai ouvir falar muito do príncipe Gesso. E para onde que eu vou? Você vai lá pra terra do meu cavalo. Ah, claro que sim. Fortaleza, Ceará. Certo. Quando você ouviu falar no príncipe Gesso, sou eu. Ah. Por isso que tem a coroa. Graças a Deus. Eu tenho... Cadê minhas caretas? Careta, é? Tá. Não, tem uma careta de feiticeiro e eu tenho uma careta de príncipe. Aham. Eu tô com uma... Príncipe não tem aqui não. Ah, uma imagem. Só tem um príncipe, bamba. Vou mostrar aqui. De feiticeiro. De príncipe não tem não. É esse aqui, ó. É, isso aí é uma das minhas caretas. Claro que sim. Isso aqui é o senhor de uma vez que o senhor foi africano? É, brasileiro. Eu fui... Eu nasci numa cidade muito pequena na Bahia. Brasileiro. Eu sou neto de pai José. Eles cegaram o meu pai José no tronco. E eu, na arte da feitiçaria, matei os dois feitores. Matei o barão do cabelo. Eu não era gente. Eu ainda não sou, se às vezes tem umas mentes humanas assim. Aí quando a gente se encosta, a gente é obrigado a obedecer aquela mente. Salve Deus. Salve. Fica na força da lei. Não estou sendo contraditório, não. Não. Eu estou dizendo que quem guia, os espíritos são os aparelhos. Mente boa, mente sã, homem bom, mulher boa. Pai de Oxalá. Que assim seja. Boa viagem. Oh. Sucesso na sua empreitada. Claro. Que isso não deixe de ser uma missão. Volte logo a esta terra, que esse seu trabalho aqui vai servir para desmistificar os termos de um bando que não tem Deus e nem tem caboclo. Fica na força da lei. Que assim seja. Graças a Deus. Que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, pois é teu poder, a honra e a glória para todos sempre. Fechado seja esse portal, que nem o espírito da quiumba, nem o espírito desinformado, nem o espírito das trevas possa nos acompanhar, ou tentar se passar por espírito de luz. Nem os egúns se aproximam da nossa casa ou da nossa coroa. Obrigado, seu amigo Jesus Feiticeiro. Obrigado, meu pai Carneirinho. Obrigado, meu pai Trancaú. Todos os espíritos que deram comunicação por nós nesta tenda, muito obrigado. Perdoe as minhas falhas, meus erros, minhas transgressões. Limpo e descarrega minha matéria, assim como tal qual. Limpo e descarrega a matéria de todos nós. E assim seja, pois assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado. Louvado seja. Porque é só com amor e a caridade que a gente vence essas energias negativas. Então é isso, principalmente isso que eu ensino para todos os médiuns por quem eu trabalho e todas as casas que eu costumo andar. Que a gente nunca deve se vingar de ninguém e procurar sempre ajudar as outras pessoas sem esperar nada em troca.